don't you understand? We're getting busy days. We're getting busy in the day. For the way we all live. For the wonder of it all. You give me something. Shake me off something. Get busy in the day. You win, you way back when. And now today, we gonna party in the right way. Go now. Oh! illuminated understanding. As an iridescence, perhaps an epiphany, an inexorable point, able to bore its pleasure, sure enough, roughly cover anything you possibly could want. Beleza pura e um ritmo de ritual transforma o ska. São cores telúricas de energias finas, são livres alelos. O acordar o ser nas lembranças de entardecer e nele que reside com maestria as suntuosas alegrias. Fogo doce que arde em punhos leves, escolheram por nós não lutar. Formas e multiplicações, forças e reconciliações, diferenças que fazem um todo, um completude. Amores em sua essência, diversos, e permanece viva a flor da atenção ativa. Os cantos escuros que nos mostram a luz das estrelas e resguardam numerosos planetas inteiramente habitados por transparências. Há belezas, atenção e belezas em tuas costas que reviram meus corigados coringas. Coringas que não são coringas, que não são coringas. Levi Liege, Levi Relioje, Canoque, Aloca, Messia. Andakaie, Tondondamaki, Todo Yossi, Kimikana, Alatodo, Yossi, Limanaka, Doriato, Kanaise, Ndongalana, Nalakone. Thank you. Thank you. Thank you.